Narix, R$4,99. Fluconazol com 4 comprimidos, somente R$4,99 na melhor da cidade. Farmácia Mini Preço. A Rima Materiais para Construção vem com uma ótima novidade na marca de tinta da cor. Agora está preparando tintas em milhares de cores, na máquina computadorizada internacional. Isso mesmo, tintas da cor, qualidade indiscutível. Transforme sua casa em uma obra-prima com nossas tintas premium. Da cor, só na Rima Materiais para Construção. Brito Divulgações, o Moral de São Paulo. Isso é Francisco do Silva, um vaqueiro abençoado por Deus. Coincidência, você por aqui, na mesma padaria que toda manhã você costuma vir. Nem lembro mais o dia em que você se foi, mas foi alguma coisa em 12 de abril. Abençoado por Deus, HP Studio, gravando tudo ao vivo. Que coincidência, você por aqui, na mesma padaria. Música não para. A música de volta. Rápido. Na sua Ativa FM. Olá, meus irmãos, muito bem, está aqui começando aqui mais uma edição aqui do programa Rádio Luz, nessa segunda-feira, que mais um dia na presença do Todo-Poderoso. Sabemos que Deus está no controle de tudo e sabe de tudo, né? Vamos aqui estar orando nessa tarde. Eterno Deus, bondoso e Pai, nós estamos aqui porque nós somos dependentes de Ti, a único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Esteja, meu Pai, manifestando sobre nós chuvas de bênção. Esteja, Senhor, derramando sobre nós chuva de poder, chuva de milagre, chuva de vitória, chuva de unção. Venha dando livramento para o Teu povo. Venha quebrando o arco, venha jogando por terra, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, toda acusação, toda afronta do inimigo. Toda obra ao contrário, meu Deus, toda pestilência, toda força ao contrário, e tudo aquilo que, meu Pai, que muitas vezes quer abalar a nossa fé, que haja livramento no meio do Teu povo, que haja libertação, que haja livramento nos nossos filhos. Livra dos perigos, livra dos dardos inflamáveis, livra, meu Pai, dos perigos, livra, meu Pai, de todos os acidentes, toda seta toda seta de enfermidade, vai dando livramento, corta o laço, corta a lança, queima os carros no fogo, Pai, e faz uma grande obra, um grande mover, derrama ser um sobrenatural para a glória do teu nome, Jesus. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado nessa tarde. Aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Meus irmãos, eu vou aqui agradecendo, começando esse programa, agradecendo aqui a fábrica de Marília Juan, agradecendo aqui também a Barraca da Bolívia, também que ajuda nesse programa, agradecendo a Esporte Motos, agradecendo aqui também o restaurante Frutaria Mangueira, o restaurante Hora Extra também aqui com a gente, Hora Extra, ao lado aqui, né, próximo aqui, é mesmo ali próximo aqui o colégio, né, da C. Ribeiro, um pouco mais para cima. Então você que ainda não é cliente do restaurante Hora Extra, dê uma passadinha lá agora mesmo. Também Fama Confecções, as lojas conhecidas por mais vender barato da sua cidade. Dê uma passada na Fama Confecções, sempre trazendo novidades para você, tá certo? Também aí aproveita para comprar o presentão, né, para o Dia dos Pais, que vem chegando aí, né? É o segundo domingo de agosto, né? Dia dos Pais chegando aí, passa aí, né, nos nossos patrocinadores para comprar alguma coisa para os seus pais aí. Também material de construção Simprão, o parceiro da sua obra. Dê uma passadinha lá, faz o seu orçamento, né? Dê uma passadinha fazendo a visita ali, né, no material de construção Simprão, o parceiro da sua obra. Também Construcor Tinta, né? Construcor Tinta, né? Nossa amiga ali, Gabi, também ajudando esse programa aqui também, né? É isso aí, meus irmãos. Praticamente os parceiros que nós temos aqui é a conta de nós pagar o programa, tá bom? Se porventura você deseja, almeja também ser um parceiro do nosso programa, entre em contato aqui conosco, tá certo? É isso aí, o Construcor Tintas, né? Ao lado ali da farmácia Menor Preço. Eu também não posso deixar de mencionar o meu amigo Adeildo, é o Sucatão Três Irmãos, na saída ali para Machadinho do Oeste. Machadinho não, né? Para a saída de Teobroma, né? Para a saída de Teobroma, ao lado ali da maçonaria. Ele compra ali latinhas, compra, né, cobres, ferros, né, latas, bombas de poço, antena parabólica, é muita coisa, né, que ele compra ali. Então você tem algo aí, né, que vai jogar fora, um fogão velho, né, latas, antena parabólica, agora com a nova digital que tá aí, né, para não perder de tudo, né. Apesar que hoje, se eu for vender uma antena parabólica, você vai vender ela por quilo, né, mesmo só para tirar o, se fosse olhar o preço, né, não compensa. Mas para aqueles que quer tirar do seu terreiro, né, que tá lá como tá ali só tomando espaço, né, não vai jogar fora, é melhor aí R$12, R$15 na mão do que sem nada, né, irmãos? Então isso aí, vamos lá, vamos que vamos, né? Salvador da Borracharia tá pedindo um hino aqui, Daniel e Samuel Carpanteiro, pregador. Ele oferece para sua esposa Maria Luísa e para todos que estiver ouvindo o programa. Assina, Salvador. Bora lá, vamos tocar esse hino aí. Vamos que vamos, meus irmãos. Vai mandando pra cá o seu pedido musical. Pra nós aqui é um prazer estar atendendo aqui vocês, beleza? Já já tô de volta aí. Carpe, pregador Daniel e Samuel. Desligue o seu carro. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações.

Está pedindo Itamar Ribeiro, né? Vamos lá, colheitas de bênção. Verifica para nós aí, Eric. Colheitas de bênção. Deus tem uma colheita de bênção para você. Resposta, né? Aquilo que você tem plantado em orações, Deus vai trazer resposta para a tua vida e o nome do Senhor Jesus será glorificado. A expressão do sofrimento, já bem lutado há tanto tempo, em busca de uma resposta. Parece que a esperança acabou, sonhos e planos do tempo ficou. O que restou foi apenas lágrimas. Mas hoje Deus te trouxe aqui pra decidir. Na sua vida Ele vai agir, pra acabar de vez com esse sofrimento. A prova nunca é eterna, pode acreditar. O sol da justiça hoje vai brilhar. Chegou o momento das lágrimas cessarem. Apenas creia, hoje um milagre vai acontecer. Esse deserto você vai vencer. O tempo de angústia hoje termina. Apenas creia, hoje o meu Deus vai te surpreender. O tempo de seca não vai prevalecer. Deus tem uma colheita de bênçãos pra você. Deus te trouxe aqui pra decidir. Na sua vida Ele vai agir, pra acabar de vez com esse sofrimento. A prova nunca é eterna, pode acreditar. O sol da justiça hoje vai brilhar. Chegou o momento das lágrimas cessarem. Apenas creia, hoje um milagre vai acontecer. Esse deserto você vai vencer. O tempo de angústia hoje termina. Apenas creia, hoje o meu Deus vai te surpreender. O tempo de seca não vai prevalecer. Deus tem uma colheita de bênçãos pra você. Apenas creia, hoje o milagre vai acontecer. Esse deserto você vai vencer. O tempo de angústia hoje termina. Apenas creia, hoje o meu Deus vai te surpreender. O tempo de seca não vai prevalecer. Deus tem uma colheita de bênçãos pra você. Deus tem uma colheita de bênçãos pra você. Deus tem uma colheita de bênçãos pra você. A expressão do sofrimento, já tem lutado há tanto tempo, em busca de uma resposta. Parece que a esperança acabou, sonhos e planos do tempo ficou. O que restou foi apenas lágrimas. Aparecer no céu em um trono branco cheio de poder, o rei dos reis Emanuel, e do seu olhar ninguém vai se esconder. Línguas, tribos e nações estarão reunidos em um só lugar. Inumeráveis multidões diante do juiz que a todos vai julgar. O Apocalipse é real, um trono branco chegará, e algo sobrenatural os homens irão contemplar. Um grande livro vai se abrir e o juiz irá falar. Quem não está escrito aqui no céu não poderá entrar, mas o novo céu e nova terra estarão à espera dos que hoje acreditam de forma sincera que Jesus está voltando nosso eterno lar. Todo esse povo que o mundo vive criticando estará junto com ele no céu adorando. Nunca mais irão chorar. É o Apocalipse se cumprindo, é o céu se abrindo, é nossa salvação. Mas pra quem não crê, é o dia da condenação. Mas pra igreja que confia nele, que adora ele, que espera ele, ele vai dizer: bem-vindos à nova Sião. O Apocalipse é real, um trono branco chegará, e algo sobrenatural os homens irão contemplar. Um grande livro irá se abrir e o juiz irá falar. Quem não está escrito aqui no céu não poderá entrar, mas o novo céu e nova terra estarão à espera dos que hoje acreditam de forma sincera que Jesus está voltando para nos buscar, para o nosso eterno lar. Todo esse povo que o mundo vive criticando estará junto com ele no céu adorando. Nunca mais irão chorar. É o Apocalipse se cumprindo, é o céu se abrindo, é nossa salvação. Mas pra quem não crê, é o dia da condenação. Pra igreja que confia nele, que adora ele, que espera ele, ele irá dizer: bem-vindos à nova Sião. É o Apocalipse se cumprindo, é o céu se abrindo, é nossa salvação. Mas pra quem não crê, é o dia da condenação. Mas pra igreja que confia nele, que adora ele, espera ele, ele irá dizer: bem-vindos à nova Sião. Bem-vindos à nova Sião.

pedir parabéns, vou oferecer pro Luca Paiva, pro Luciano Paiva. Ele era apresentador da programação Sabatão Ecológico. Pra professora Irlane. Pra Ivana ali do Hospital Municipal. Pro Michel. E pra Rosa. E quero pedir uma canção com Daniel e Samuel, Cheiro de Ingratidão. Vou deixar para vocês da rádio, para a irmã Nati e família, irmã Aparecida e família, irmã Ana Neve e família, irmão Osmar e família, e para todos os ouvintes. Uma excelente tarde de segunda-feira e uma semana abençoada a todos. É isso aí, meus irmãos. Deixa eu ver aqui, mais outra participação, que é Elza Santiago. Deixa eu ver. Boa tarde, Elza Santiago. Saudado, lutador, bispo e marido, para vocês e para todos os ouvintes. Soldado, lutador, Deus abençoe a participação da Elza Santiago aqui com a gente, né? Bora lá, meus irmãos, vamos lá, já estamos de volta aqui. Ele vai dizer: bem-vindos a nós. Seu aniversário, a gente vai cantar e vai sorrir, e Deus te abençoe neste dia. Nós queremos ver você sempre assim, flutuando no mar de felicidade. A presença de Deus no seu coração não é sonho, isto é realidade. Vem cantar comigo esta canção. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns, eu marquei seu nome no meu calendário. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns, eu marquei seu nome no meu calendário. Hoje é o seu aniversário, a gente vai cantar e vai sorrir, e Deus te abençoe neste dia. Nós queremos ver você sempre assim, flutuando no mar de felicidade. A presença de Deus no seu coração não é sonho, isto é realidade. Vem cantar comigo esta canção. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns, eu marquei seu nome no meu calendário. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns, parabéns, eu marquei seu nome no meu calendário. Parabéns, parabéns, parabéns pelo seu. Música.

fazer sozinho na batalha. Pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, desgastando já cansado. Pensa em descansar, ofegante ele vai. Sua chama não se apaga pela obra, o amor do seu coração não sai. Muitas vezes já chorou, mas a arma ele possui. Ele tombar, consegue se levantar com a ajuda de Jesus. Mesmo quase sem poder, nunca para de lutar. O que não pode fazer sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado. Quer lutar até morrer, mesmo quase sem poder. Nunca para de lutar. Sozinho na batalha, pede alguém pra lhe ajudar. Jamais pense em desistir, pois trabalha com prazer. Sofre como um bom soldado, mesmo estando já cansado. Quer lutar até morrer. Muito bem, meus irmãos, é isso, 3 horas e 45 minutos, né, para você que está ouvindo nosso programa. A nossa irmã Neuzeni está pedindo aqui Vanilda Bordieri, milhares de vezes, né, aqui o primeiro louvor. O segundo louvor ela pede aqui com a Vanilda Bordieri também, ó Igreja, oferecendo para todos os irmãos que estão ligadinho no nosso programa. A nossa irmã Neuzeni também está sempre acompanhando aí, né? Também é um ouvinte de longas datas aí da nossa programação, certo, meus irmãos? Muito bom isso aí, né? Sempre a gente fala, não tem programa se não tiver ouvinte, né? Se não tiver ouvinte também, não tem como fazer programa. Se não tiver ouvinte, não é? E se não tiver apresentador, também fica mais ruim, né? Para quem está acostumado com a nossa programação no ar, né? Sem apresentador também fica difícil ter programa, né? Pastora Leia, de joelhos, com a cantora Fabiana Anastácio. Meus irmãos, é isso aí. Vamos que bora, né? São 13 horas e 46 minutos, né? Para você que está ouvindo o programa, você que está acompanhando. Então nós vamos tocar essas três programações e já já estou de volta aí. O que não pode... Aleluia! Lá no céu é milhares, milhares de vezes mais. Moradas de reis, logo sou levada a pensar na cidade de Deus, onde um dia eu irei morar. A grandeza da glória que este lá, saber que em ruas de ouro eu vou. Contemplando a beleza que só ela tem. não perde a esperança de o encontrar. A igreja só adora, a igreja se adorna, pois sabe que o noivo vem pra te buscar. A igreja não se cansa, a igreja não descansa, não perde a esperança de o encontrar. A igreja só adora, a igreja se adorna, pois sabe que o noivo vem pra te buscar. E nós nos encontraremos com ele nas nuvens. Aleluia! Igreja, quem você está adorando? Estou adorando a ele. Igreja, a quem você está buscando? Estou buscando a ele. Estou buscando a ele. Oh, igreja, pra quem você está se adornando? Aleluia! Oh, glória! Música.

Fábrica de Manilhas Rua. Fabricamos manilhas para poço, bueiro, bebedouro para gado, palanque de cerca em concreto, tampa de poço, fossa. Estamos atendendo a Avenida Castelo Branco, número 3392. Celular 98164-8025. Silas, WhatsApp 99366-3319. Cleusa, Fábrica de Manilha Rua. Qualidade absoluto. Vai chorando, geme e chora, que é a vitória. Vai chorando, geme e chora, levanta a mão. Olha só, gente. Alô, você que tá me ouvindo, atenção aqui, pessoal. Ei, alô, cliente e amigo. Olha, comer bem nunca foi tão fácil, hein, gente? Agora, com o restaurante Hora Extra na nossa cidade, você terá acesso a pratos deliciosos e um excelente atendimento para você. Eu falei restaurante Hora Extra. Gente, venha fazer uma visita e aproveitar essa maravilhosa comida caseira com a gente. Restaurante Hora Extra, na Avenida Joaci Damasceno, número 3868. Vem com a gente, vem para o restaurante Hora Extra. Não tenha medo da tribulação da vida. Esporte Motos. Localizada na Avenida Assir José Damasceno, número 3935. Com profissionais qualificados para lhe atender. Venha conferir o que estamos anunciando. Telefone 99377-9552. Falar com Alisson. Atenção, Vale do Anari região. Quer acabar com infiltrações, mofo ou dar uma nova cara ao seu ambiente? Venha para Construcor Tintas. Temos uma grande variedade de tintas para fachadas e casas e lojas. Especiais para curral, que protegem madeira e cercas. Para cerâmicas e telhados. Facilitamos seu pagamento. Traga mais valorização ao seu imóvel com a Construcor Tintas. Parcelamos no cartão de crédito e boleto bancário. E cobrimos qualquer orçamento. Envie uma foto da sua casa, móvel ou telhado pelo WhatsApp 699-9298-1251 Gabriela. 699-9329-8073 Genilson. E criamos um projeto personalizado de cores para você. Estamos na Avenida Vereador José Assir Damasceno, em frente ao Supermercado Curitiba. Vem para Construcor Tintas, a sua melhor escolha em tintas. Atenção, gente amiga, você precisa de materiais escolares, você precisa de variedades. Então escute esse recadinho. Temos em Vale do Anari a Barraca da Bolívia. Lá você encontra artigos para informática, pendrives, cartões de memórias, celulares e aquela assistência técnica que o seu celular precisa. Você encontra com a Barraca da Bolívia. Barraca da Bolívia, fale com o irmão Cosme ou com a irmã Josi e você vai ter um atendimento espetacular. Barraca da Bolívia, na Avenida Capitão Silvio de Farias, esquina com a rua São Luís. Barraca da Bolívia, o ponto certo da variedade. Barraca da Bolívia, até aqui nos ajudou o Senhor. Ei, você que tá me ouvindo, tá procurando roupa boa, bonita e barato? Então vem pra Fama Confecções. A loja que tem moda para toda a família, com aquele precinho que cabe no seu bolso. Camisetas, calças, vestidos, moda infantil e muito mais. Tudo com qualidade e estilo, sem pesar no seu orçamento. Fama Confecções, preço baixo de verdade. A loja que é famosa por vender barato está esperando por você. Fama Confecções, vem garantir o look novo para você e sua família, sem gastar muito. Fama Confecções. Desligue o seu rádio e, por favor, não mude de estação. Procure entender o meu pedido e o desejo do meu coração. A distância é muros de pé. Outras barreiras. este rádio. Sei que Jesus compensará. Muito bem, meus irmãos, são 14 horas e 8 minutos, né? 14 horas e 8 minutos para você que está ouvindo o programa. Meu amigo presbítero Darley, um grande abraço para você. Pensa num camarada que é humilde, é esse presbítero Darley que tem uma virtude. Eu amo esse homem demais, né? Esse homem mora no meu coração, presbítero Darley, né? Tem um carinho muito grande, né? Pela sua pessoa, meu nobre, né? É muito forte, né? Ter essa essência do Espírito Santo, né? E a Bíblia fala a gente poder amar uns aos outros, né, irmão? Amor em Cristo Jesus, né? Então, o presbítero Darley, sua família, ali a sua esposa, uma esposa ali dele, ele é muito humilde também, né? A esposa do presbítero Darley, a mãe dele também, é uma pessoa muito humilde, né? Também, isso é muito bom, né, mano? Não tem dinheiro, né, presbítero Darley, né? Ele sabe disso, eu tenho uma grande amizade com ele, um grande carinho, né? Ele é de outro ministério, mas ele não deixa de conversar comigo, não deixa de mandar uma mensagem de vez em quando, né? Ele não deixa se levar em relação ao ministério, né, irmão? Claro, nós respeitamos cada um ministério do outro, a igreja, mas o Cristo é mesmo, ele não faz acepção de pessoas. Eu tenho muitos amigos, irmãos, de outra igreja e converso normal, como se fosse presbítero Darley da minha igreja, como que eu conheço já há muitos anos, e é de outras igrejas. Eu tenho muitas pessoas que são amigos meus e de outros ministérios, mas o Cristo é o mesmo, né? O céu é o mesmo céu. Ele está pedindo aqui Cama de Espinho, né, com Itamar Ribeiro e Jaipires. Como é que é o segundo nome que eu falei? Jaipires aí? Sangue Protetor, né? Sangue Protetor. E 4 horas da manhã, 4 horas da manhã, nossa irmã Angelina Meirelles. O presbítero Darley oferece para todos os irmãos, esposa, filhos e filhas, a sua mãe Angelina Meirelles e todos os irmãos da Igreja Assembleia de Deus, né? É meu amigo Osmar, um grande abraço para o meu amigo Osmar também. É um grande amigo também, de praticamente quando começou o programa. Tá sempre com a gente ouvindo o programa, de vez em quando tá mandando uma mensagem pra gente aí, né? Então bora lá, meus irmãos, você que ainda não mandou o seu pedido musical, vamos aí até às 3 horas da tarde com louvor e adoração. Bora lá, 3 louvor, já tô de volta. Não obedece o que o obreiro ensina. Ainda sai dizendo para muitos que o trabalho não vai indo bem, pois ele mesmo que é o culpado, pois deveria ficar calado, porém falar somente o que é convém. Pra poder resistir, é, meu irmão. Joga a pedra na obra de Deus, é um perigo. Faça isso não, porque você pode pagar o preço. Pois o obreiro é um anjo da igreja, mas para alguém é como os demais. Considera o seu superior. Desta maneira que o rebelde faz. E quando ele é executado, fazendo cama de espinhos pra você dormir. Não jogues pedra, querido irmão, não jogues pedra. A ira de Deus irá contra ti. Quem é você pra poder resistir?